menina eu te conheci na praia. Naquela manhã de sol a se bronzear, ah, ah. Olhei pro teu corpo lindo deitado na areia. O sol com ciúme de ti veio se apagar, ah, ah. Menina, não consigo te esquecer. Menina, preciso te ver, oh, oh, oh. Menina, não consigo te esquecer. Menina, preciso te ver. Menina, eu te conheci na praia. Naquela manhã de sol a se bronzear, ah, ah. Olhei o teu corpo lindo deitado na areia. O sol com ciúme de ti veio se apagar, ah, ah. Menina, não consigo te esquecer. Menina, preciso te ver, oh, oh. Menina, não consigo te esquecer. Menina, preciso te ver, oh, oh.